Vitória Secret, passo batom. É, gente no blush. Vou te levar pra dar um rolê na Lambo. Pensando hoje, que amanhã já vai ser tarde demais. Sinto tão raiz, céu estrelado, veste seu salto. Vitória Secret, passo batom. É, gente no blush. Vou te levar pra dar um rolê na Lambo. Pensando hoje, que amanhã já vai ser tarde demais. E agora cê vem dizer que eu ando sem visão. Eu tô correndo de frustração. Cê para por qualquer situação. E agora quem não quer sou eu. Pode parar de achar essas fitas. Piso, fico, se decide ou joga fora e vai embora. Mas depois não adianta vir. Implora, chora, agora vai, vai. Porque hoje eu não volto mais a claro que vim no rodeio. Só em casa, passando junto com elas. Tirei o cavalo da chuva, fui pra baixo da umbrella. Tô cansado dessas brigas de por nada, só relevo. Desculpa, serve, mas não fim, esquece todas elas. Pode esperar o mundo, mas o mundo não te espera. Eu, todo mundo erra, mas todo mundo erra. Já não importa quando você grita, nem sinto mais nada. Vitória Secret, passo batom. É, vou te levar pra dar um rolê na Lambo. Amanhã já vai ser tarde demais. Sinto tão raiz, céu estrelado, veste seu sal. Vitória Secret, passo batom. É, no blush. Vou te levar pra dar um rolê na Lambo. Amanhã já vai ser tarde demais. Tão raiz, céu estrelado, vejo o céu só.